Free Jazz. Música para saber ouvir de um modo diferente. Programa de Inês Martins.

Para este programa, iremos basear-nos fundamentalmente no capítulo Freedom and Beyond, Free Jazz and Postmodern Jazz, do livro The History of Jazz, de Ted Joya. O free jazz é uma tendência musical experimentalista do final da década de 1950, que rejeita as convenções musicais admitidas para melodia, harmonia e progressão musical, desafiando uma definição e caracterização precisas. Não respeita regras e resiste a uma classificação. Yeah.

O termo Freedom tem uma conotação política forte nos discursos públicos norte-americanos no final da década de 1950 e início dos anos 60. Seria difícil, de facto, encontrar um termo mais explosivo, mais significativo ou proclamado com mais emoção durante estes anos conturbados. O movimento dos direitos civis da época converteu a palavra liberdade quase num grito de guerra. Agarrou-a como objetivo e tomou-a como um primeiro princípio do qual todos os outros dependiam. As decisões tomadas no Brown vs. Board of Education em 1954, que foram essenciais para uma mudança radical no que toca à longa história da segregação racial nas escolas americanas, não significaram, como alguns suspeitaram na altura, o fim da luta pela igualdade racial que teve início ainda antes da proclamação da emancipação. Ao invés, estas ações para a integração de negros em instituições públicas desencadearam reverberações na sociedade americana, nas quais a busca pela liberdade permaneceu como ideia recorrente, dando mais energia ao movimento. Os chamados Freedom Riders desafiaram a segregação em autocarros e terminais de comboio, frequentemente correndo grande risco pessoal. O Freedom Vote de 1963 atraiu uma enorme quantidade de participantes a ridicularizar eleições que demonstrassem a ausência de uma democracia real e representativa. O Freedom Summer, do ano seguinte, foi uma campanha que levou uma série de ativistas a registar uma enorme quantidade de eleitores afro-americanos a tempo das eleições presidenciais. O coro Freedom Singers percorreu o país dando concertos e angariando dinheiro para ajudar o movimento dos direitos civis. Deste modo, a palavra ficou gravada na consciência pública, foi cantada em hinos e dramatizada em vários discursos por Martin Luther King. Thank you. Thank you.

Seria impossível compreender o movimento do free jazz dos mesmos anos sem entender primeiro de que forma a música se alimentou da poderosa mudança cultural que acontecia na sociedade norte-americana. Os seus músicos defenderam muito mais do que apenas a liberdade das estruturas harmónicas e composicionais, apesar dessa ser também uma parte essencial na sua visão do jazz. Muitos deles olhavam para a sua música como sendo essencialmente interventiva. Perceberam então que deveriam escolher entre participar nas estruturas existentes, isto é, na sociedade, na indústria de entretenimento e no mundo do jazz, ou revoltar-se contra as mesmas. A estética não podia mais estar isolada das correntes culturais. É certo que sempre existiu um background político no mundo do jazz, mas nesta altura, como nunca antes, este substrato surgiu à superfície. Foram escritas várias críticas e livros que faziam ligação entre o free jazz e os acontecimentos sociopolíticos da altura, nos quais se considerava que até uma arte pura, como a música era, no fim de contas, parte de uma superestrutura de acontecimentos e organizações sociais delineados e determinados por realidades económicas e de valores de classe. Deste modo, esta corrente musical correu o risco de ser desprezada e posta de lado, valorizada pelo que simbolizava em vez de pelo que realmente era. Do ponto de vista puramente musical, a liberdade ou a tonalidade na música jazz surgiu vários anos antes de Ornette Coleman e Cecil Taylor lhe darem credibilidade estética. Lenny Tristano havia já feito experimentações com técnicas livres numa série de peças musicais, algumas delas ainda nos finais dos anos 40. As composições de Bob Graitinger para a orquestra de Stan Kenton, especialmente City of Glass, de 1948, foram obras que desafiaram as existentes técnicas harmónicas e melódicas convencionais, assim como a gravação de 1953 de Fugue, de Jimmy Giuffre. Os compositores clássicos contemporâneos estiveram também tentados a usar os instrumentos de jazz para explorar técnicas avant-garde, como Ebony Concerto, de Stravinsky, ou Em Alcet, de Milton Babbitt. Sentindo o potencial destas várias orientações, Gunther Schuller, que compôs Ethnostudies for Jazz, em 1948 e, no começo dos anos 50, estava a tocar com o Nuneto de Miles Davis, criou a designação Third Stream, em 1957, para descrever o emergir da mais promissora e progressista das correntes do jazz e da música clássica contemporânea. Mas todos estes precursores do free jazz eram brancos e, cada um deles, de alguma forma, representava as convenções musicais já estabelecidas. Em contraste, os músicos de free jazz que se distinguiram no fim da década de 50 eram vistos como outsiders, ou seja, como afro-americanos, eram intrusos na corrente dominante da sociedade e, como experimentalistas musicais, eram intrusos no mundo do jazz convencional. Durante muitos anos, estes músicos não possuíram acesso a salas de concerto, a bolsas ou verbas governamentais, a encomendas prestigiadas ou outras medidas simbólicas para a realização artística. Durante os seus anos formativos em Los Angeles, o pioneiro do free jazz, Ornette Coleman, trabalhava como ascensorista num estabelecimento comercial. O pianista Cecil Taylor lavou pratos até mesmo depois de ganhar notoriedade no mundo do jazz, apenas para não ter de seguir um caminho de projetos mais comerciais. Nos finais de 1950, um grupo de artistas conhecidos estava já a perseguir várias experimentações para expandir o vocabulário do jazz. No entanto, não foram os progressistas dessa geração mais antiga que foram sucedidos em transformar a música. Ao invés, foi um grupo de novatos não conhecidos no mundo do jazz que abalaram os seus princípios, destruíram as estruturas existentes e edificaram com novos e formidáveis materiais. Na retrospectiva, conseguimos traçar os movimentos que tornaram o free jazz possível. Os trabalhos dos anos 50 de John Coltrane, Eric Dolphy, Charles Mingus, Lenny Tristano, Jimmy Giuffre ou Miles Davis, entre outros. Mas foi preciso Ornette Coleman, Cecil Taylor e Albert Ayler para dar início a uma revolução musical. Thank you. Os mestres do jazz convencional, no entanto, acabaram por ser influenciados pela nova sonoridade e não reconheceram apenas o seu potencial, como também a incorporaram nos seus trabalhos pessoais, causando uma mudança extraordinária no mundo do jazz. Essa mudança mostra-se ainda mais importante quando consideramos o pouquíssimo respeito que Ornette Coleman recebeu, apenas um pouco antes da sua ascensão à fama, quando tentou tocar com bandas reconhecidas como a de Dexter Gordon ou com o quinteto de Clifford Brown e Max Roach. Esteve quase sempre sujeito a troça e ridicularização, sendo, por vezes, forçado a sair do palco e, noutras circunstâncias, eram os restantes músicos que se limitavam a arrumar os seus instrumentos e a abandonar o palco enquanto ele ainda tocava. De facto, não houve outra figura tão importante na história do jazz que tenha tido um começo de carreira tão pouco propício. Ornette Coleman nasceu e cresceu em Fort Worth, no Texas, durante a Grande Depressão de 1929. Foram anos difíceis em que o pai de Coleman lutou pela subsistência da família, encontrando os empregos que apareciam como cozinheiro, mecânico ou operário da construção civil. A sua mãe trabalhava como secretária numa agência funerária. Mas estes também foram anos férteis para a música afro-americana no estado natal de Coleman. Dezenas de bandas de alta categoria percorriam o território, acendendo ambições e estimulando capacidades para numerosas estrelas de jazz futuras. Floresceu o boogie-woogie piano. Durante esta época, alguns chamavam-lhe simplesmente Texas Piano ou Fast Texas Piano. Um ingrediente sempre presente na música popular desses dias, o som ensopado de blues do saxofone tenor, com o tempo ficou conhecido como Texas Tenor. Não é ir longe demais afirmar que os blues dominaram a cultura musical afro-americana do Texas durante os anos da formação de Coleman e que influenciaram decisivamente a ambiência do jazz local. Pelas palavras de Coleman, foi a música de igreja e as gravações de grandes bandas de nome que lhe causaram maior impacto, mas a penetrante inflexão para os blues no seu trabalho tardio, enraizando-o na tradição negra e, ao mesmo tempo, abrindo novos caminhos, sugere que os variados estilos indígenas deixaram uma marca ainda mais duradoura no seu modo de tocar. Honking, shouting, riffing, tocar excitadamente numa só nota ou soltar tons guturais, dando a sensação de um grito profundo, integra esta herança do saxofone no Texas e perdura em segundo plano, como um arquétipo de jazz primitivo em quase toda a obra de maturidade de Coleman. Thank you. O começo da sua carreira profissional foi marcado por altos e baixos. Segundo Coleman, um certo líder de uma banda chegou até ao ponto de lhe pagar para ele não tocar. Mesmo face a obstáculos como este, Coleman preservou a sua música e continuou a desenvolver e a crescer como intérprete. Apesar do constante feedback negativo, conseguiu fazê-lo sem abandonar a sua abordagem pessoal da improvisação. Podia tocar blues, mas não o queria fazer. Com o tempo, Coleman desenvolveu uma relação igualmente complexa com a linguagem do bebop. Ouviu o bebop, estudou-o, aprendeu as melodias, realizou-as. Ainda assim, o resultado final conservou uma certa estranheza, tal como aconteceu com a sua abordagem de blues durante os seus anos no Texas. Enquanto trabalhava como ascensorista nos armazéns em Los Angeles, Ornette reuniu um grupo de músicos com o mesmo tipo de sensibilidades, ao qual pertenceu o jovem Don Cherry, Charlie Aden, Ed Blackwell e Billy Higgins. O baixista Red Mitchell apresentou-o ao produtor Lester Koenig, da Contemporary Records. Koenig havia sido alertado que as composições estranhas de Coleman poderiam ter ideias adequadas para outros músicos gravarem. A sessão não correu bem, pois Coleman não conseguia tocar as peças em piano. Em desespero, usou o saxofone acompanhado pelo trompete de bolso de Don Cherry. Koenig ficou fascinado pela sua música e organizou uma sessão de teste com uma banda completa, que, por sua vez, conduziu à primeira gravação de Coleman, Something Else, The Music of Ornette Coleman. Foi como se a música começasse a ter um desafogo exemplar, como se todos os clichês e velhos riffs acumulados por mais de meio século de jazz começassem a ser lançados fora, abrindo caminho a um novo horizonte. estrela de Coleman encontrava-se em ascensão. Em 1959, foi convidado para tocar no Monterey Jazz Festival, onde partilhou o palco com Coleman Hawkins e Ben Webster. Ainda no mesmo ano, dois álbuns foram gravados em duas diferentes editoras, com uma diferença de poucas semanas entre cada um. Tomorrow is the Question, na Contemporary Records, e The Shape of Jazz to Come, na Atlantic Records. O lançamento do último destacou-se como uma afirmação especialmente importante na nova música. Pela primeira vez, Coleman pôde gravar utilizando o seu quarteto formado por ele com Don Cherry, Charlie Hayden e Billy Higgins. A amplitude da sua música era espantosa, variando da quase insuportavelmente comovente Lonely Woman para a vigorosa Congeniality e para a temperamental Peace. Mas o projeto mais ousado de Coleman deu-se em 1960, quando ele juntou um duplo quarteto nos A&R Studios em Nova York. O álbum final, Free Jazz, atingiu uma extrema radicalidade, mesmo comparado com os padrões do seu trabalho anterior. No passado, por todo o seu inconformismo, Coleman tinha realizado interpretações que conservavam elementos tradicionais do jazz. As suas incisivas composições eram, na maioria, altamente estruturadas. Traços melódicos eram contidos nos solos, acompanhados por secções rítmicas e com a predominância da noção do compasso quaternário. Quase todas as peças tinham uma duração à volta de 4 ou 5 minutos. O álbum Free Jazz, por seu turno, quebrou todas essas regras. A textura da música era muito mais densa, com abundância de tons altos dos sopros. Com toda a agitação e explosão sonora desta improvisação, ricochetes de som ocorriam entre os dois quartetos e uma energia persistente penetrava a música. O álbum cumpriu com as profecias feitas sobre o músico, quer as positivas, quer as negativas. No entanto, em análise final, a opção de Coleman por uma forma livre e enérgica do jazz provar-se-ia presciente. Nos anos seguintes, o trabalho de Albert Ayler, Cecil Taylor, Pharoah Sanders ou até John Coltrane em Interstellar Space, entre outros, viria progressivamente gravitar em direção a estruturas mais tensas, desinibidas e soltas. Em interpretações frequentemente inquietantes e explosões de som que se encontram muito mais perto do free jazz do que qualquer um dos trabalhos anteriores de Coleman. Como é comum, todas as revoluções bem-sucedidas tornam-se convencionais. É esse o sinal do seu sucesso. Com o álbum Free Jazz, Coleman não só deu um nome apropriado ao movimento, como efetivamente capturou a essência da sua sonoridade. Thank you. Thank you.